vem surgindo, a hora tá chegando, o mundo tá girando e você tá nessa. Nem tudo que é luz é ouro, um dia ninguém compra os nomes, cola junto, a hora fica curta e nada para. A madrugada esfria, o seu nariz escorre, cadê seus amigos? Tudo é só perigo, está chegando a hora de prestar contas a Deus. Você está morrendo, os olhos estão fechando, o coração parando e a mãe que sofre não se contenta em saber que vai pra aquela gaveta que vai ser como antes. Aparecer vez em sexta é forte o amor de mãe, travado no coração. Agora é a hora, mano, peça ao menos o perdão. Mano, agora é a hora, peça ao menos perdão nesses seus poucos minutos de solidão. Parada, você sempre será e sempre foi meu camarada. Você tem pouco tempo, peça perdão dos pecados e pode ter certeza, você vai ser perdoado. O que passou, passou, você é meu chegado. Mas te avisei, aqueles manos não eram aliados. Durante a luz do dia, você sumia, sumia e consumia no cerrado afora. E eu aqui sofri, eu prometi pra mim que você ia mudar, mas sua viagem foi longa, foi ida sem volta. Você fez o seu caminho, o amanhã chegará. Tente sorrir novamente, o seu filho nascerá. E que recordações, mano, você irá deixar. A imagem de um drogado e viciado é o que a mãe dele vai falar. Será difícil ele te perdoar, e o arrependimento fará você chorar. Mano, agora é a hora, peça ao menos perdão nesses seus poucos minutos de solidão. Mano, agora é a hora, peça ao menos perdão nesses seus poucos minutos de solidão. Os anos passarão e o sol continuará quente, seu nome ficará na história de antigamente. Hoje estou te olhando e acho que simplesmente a dor que sinto é imensa, mas vou seguir em frente. Agora entende o porquê, você não tem mais sombra. O dia tá em casa segurando sua onda. Bem que avisei pra você, não abuse da liberdade. Tente amar seu irmão e faça a sua parte. Queria outro fim, mas não tem solução, meu irmão. Quem não se acende na luz se apaga na escuridão. Esses minutos são poucos pra sua reflexão, mas Deus é generoso, peça ao menos o perdão. É isso aí, quem diria, 1999 poderia ser. Para muito esse tempo seria o fim, mas aí eu vou dizer. Há tempos eu venho tentando levar uma vida normal, mas aí eu notei que ninguém se preocupa com o juízo final, simplesmente achando que está salvo. Ao dizer que somente está ali pra manter o seu alvo, não, não, não, mano. Não quero ver você pensando que não existe nada a fazer, mas sim quero que analise, veja que Deus lhe deu o mundo a escolher. Temos que lutar, lutar, para então podemos ganhar. Pois a vida é assim, esse jogo tem fim, manda um tiro por mim. Cara, vou te falar, sei que ainda há alguns minutos pra se recuperar, reintegrar, recomeçar, sei lá, repor a vida no devido lugar. Falo mesmo independente de ser ou não seu amigo, não quero ver nossa amizade se acabar em função de um vício, pense nisso. Seu mundo também pode e deve ser perfeito e bonito. Então olhe para os céus, levante as suas mãos e peça para Deus alguns minutos de atenção. E com certeza Ele irá te escutar, pois sei que Deus jamais irá nos abandonar. Cara, larga a pele e a farinha, invade pra sua família. Decisão de você, mano, você sabe o que eu digo, olha só para o seu filho que está a crescer. Uma lágrima no rosto, sentimento de conforto, Deus está presente. Vendo seu filho correndo pra cima e pra baixo, gritando alegremente: meu pai voltou, muito obrigado ao nosso Senhor por ter ouvido as nossas preces. É só ter fé, meu irmão, que Deus dará o perdão. Então valorize sua vida, mano, encontre uma saída e siga essa lição. Mano, agora hora, peça ao menos perdão nesses seus poucos minutos de solidão. Mano, agora é a hora, peça perdão nesses seus poucos minutos de solidão. Mano, agora é a hora. Peça ao menos perdão nesses seus poucos.